Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 23 anos em trabalho contínuo nas ondas do rádio para as mídias sociais. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa, na realidade, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. E a todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, é o último final de semana do mês de junho, dia 26 de junho de 2022, uma linda manhã do inverno brasileiro, com essa bela imagem que eu estou vendo aqui do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste. Estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui participando desse nosso querido programa e que nós possamos, em sintonia com o alto, fazer o melhor. Bom dia a todos. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Geraldo e Luiz. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando. É, hoje está uma manhã gostosa mesmo, né, Geraldo? Tem um solzinho, mas não está calor. Está uma delícia. Quem estiver pensando hoje numa feijoada, pode se preparar. Está muito boa. É a data, né? É a data. É a época dela. Tá certo, então. Mas, amigo, o programa de hoje é um dos temas mais interessantes quando se lê toda a obra de Kardec. Eu, particularmente, gosto muito do tema mediunidade, obsessões e possessões. E dando sequência ao estudo do Allan Kardec no livro A Gênese, o título do programa hoje é Obsessões e Possessões, um assunto sério que devemos abordar com todo o cuidado. E fiz uma pequena introdução para que a gente possa começar os estudos do dia de hoje. E escrevi assim: ainda somos um mundo de provas e de expiações, lugar onde o mal prevalece sobre o bem. Nesse ambiente desarmônico, pululam espíritos pouco adiantados que abrigam, muitas vezes, sentimentos perversos. Eles estão entre nós, encarnados ou desencarnados, numa convivência dolorosa e estranha, estabelecendo relações psíquicas, patológicas, com sérios desdobramentos espirituais. Eclodem as doenças da alma e do corpo como consequência imediata dos desequilíbrios da alma. E para nós abordarmos esse tema tão profundo, tão complexo, que as nossas palavras sejam doces diante de tanto sofrimento da humanidade. Muito bem, meus amigos, começando agora o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E praticamente ao acaso eu abri o livro Vinha de Luz. E nesse livro, Vinha de Luz, selecionei o capítulo 144, Em Meio de Lobos. A frase selecionada foi: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Foi uma frase escolhida por Emmanuel, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. É uma frase de Jesus. E Emmanuel se interpretou. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes? Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina? O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo, apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos. Não há condição de fera, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Eu achei maravilhoso. Luiz? Além de maravilhosa essa lição, ela é muito oportuna. Nós acabamos de sair de uma pandemia e nós tivemos aí, infelizmente, umas atitudes, eu diria, não muito adequadas, né? Porque o espírita não pode, não tem que ter medo. Ele não pode ser imprudente, mas ele deve ser presente, né? A pandemia, o governo autorizou o funcionamento das igrejas e nós vimos aí que muitos centros espíritas demoraram muito para abrir as suas portas. Existem, esse período é um período bastante assim, sério, porque tem muita gente que entrou em processo depressivo por causa dessa pandemia. Então, se as igrejas já estavam autorizadas a abrir, não tem sentido a casa espírita ser uma das últimas a abrir. Tem casa espírita, eu acho, que ainda não abriu. Entende? Então, eu acho que isso aí realmente cabe nessa lição, né? Nós não devemos nos portar como ovelhas, nós devemos nos portar como cordeiros. O cordeiro, ele possui chifres fortes, e se o lobo avançar, no mínimo, ele se defende com aqueles chifres. Então, a postura do espírita não coaduna com medo. Nós não vamos ser imprudentes, nós não vamos ser aí na época, no auge da pandemia, estarmos, inclusive, contrariando ordens governamentais. Mas, a partir do momento que se estabeleceu um protocolo, que se estabeleceu a abertura para o atendimento ao público, nós deveríamos todos sermos os primeiros a abrir. Porque o número de necessitados foi imenso. Eu, particularmente, atendi dois casos de depressão, que, inclusive, eram interpretados como interferência espiritual, e, na realidade, não tinha nada de interferência espiritual. Era pura depressão causada por aquele isolamento de quase 2 anos aí, que provocou muito estrago na nossa população. Então, eu aliaria a essa lição o comportamento de algumas casas espíritas que foram tardias em abrir o nosso serviço ao público, que era primordial nessa época. É isso aí, Geraldo. É muito interessante a sua interpretação, Luiz, porque a sensação que dá é que cada um pensa de um jeito, e a sua interpretação é uma interpretação que eu não tinha imaginado. E é muito, muito procedente mesmo, né? Muito verdadeiro isso. Alan, o que, que você pensa, o que, que você pode falar do capítulo Em Meio de Lobos? Vamos pensar junto aqui. O que será que ele falava de lobos, né? O lobo humano, né? Vamos chamar do lobo humano, porque não vamos falar mal do lobo. O lobo é um ser tão bonitinho, né, cara? Nós estamos em... O lobo-guará, por exemplo, em extinção aqui, né? Então, vamos falar os lobos humanos, né? O lobo humano é aquele predador, né? Que ele procura viver a vida para ele, né? Ele é egoísta, ele canaliza para ele tudo que é de melhor e para o outro, se sobrar, se ele deixar sobrar, aí beleza, né? Se ele não deixar sobrar... Então, o lobo humano ele é muito feroz. Ele é bem mais feroz do que o lobo animal. Porque o lobo animal ele só é feroz por fome ou por defesa do seu território ou da cria dele. Ele não é feroz naturalmente. Ele não ataca pelo prazer de atacar como o ser humano o lobo ataca. O lobo humano ele é terrível. E parece meio esquisito, né? Levar um cordeiro, enviar, né? Um cordeiro a ter com estes lobos, né? Então, existe um detalhe aí. O ser humano não pode ser ingênuo. Ingenuidade é defeito, né? A gente tem que entender que no mundo que nós estamos aí vivendo, existem muitos lobos, muitos predadores de vários tipos. Então, a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que não, isso não existe. Tal. Não, existe. E existe bastante. E nós não podemos ser um cordeiro apenas que vai lá para o abatedouro. Né? Ele fala que ele usa a palavra cordeiros embaixadores, né? Não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. É uma coisa bem diferente. Então, ele não está mandando o cordeiro para o abate na boca do lobo predador. Ele está mandando como um enviado, portador da vida eterna, em direção a esse lobo predador. A vida, né, ela... Vamos mudar essa fala. A história... Né? Aponta para nós muitos lobos predadores que tentaram dominar até o mundo inteiro, né? Mas ainda para esses era necessário a presença desse cordeiro levando o amor. A gente tem no livro no Libertação do André Luiz o Gregório, ele era um grande líder do umbral, né? Inclusive ele tomava um porte gigantesco, maior do que o normal, E ele tinha um tribunal lá que ele julgava as pessoas com sentimento de culpa para deixar atrelado a ele naquele local ali. E ele condenava e aquela pessoa se sentia devedora dele. Quem foi a presença que conseguiu quebrar esse estigma, esse comportamento desse lobo predador chamado Gregório? Foi a mãe dele. Né? A mãe dele, que era um espírito muito mais evoluído até que o André Luiz e tudo que estava ali trabalhando, ela se manifesta ali e ele se quebra na presença da mãe. Uma presença firme e amorosa. Então, essa é o exemplo do cordeiro embaixador. Não é ser frágil, não é ser... Porque a gente tem uma visão que o cordeiro é aquele serzinho frágil, né, que está indo para o abate lá do lobo. Não é nesse sentido. É uma presença amorosa, é uma presença firme, é uma presença que vai até aquele lobo predador, mas com o propósito firme de levar os ensinamentos do Evangelho, de levar o comportamento transformado, de mostrar um caminho para aquele lobo, para que ele vá deixando de ser tão lobo assim e passe a querer ser um pouco cordeiro. É essa presença ativa, não é uma presença passiva, é uma presença de ação no mundo. Então, a gente não pode ser ingênuo, mas a gente não pode querer combater lobos mostrando os dentes, dentes de raiva. Nós temos que mostrar os dentes de alegria. Mas, às vezes, num primeiro momento, não podemos nem sorrir para um lobo desse, porque senão ele nos vê frágil. Então, nós temos uma psicologia, uma maneira de abordar esse lobo, né, para ir cativando esse lobo para um dia adestrá-lo, educá-lo, tirar, demovê-lo daquele comportamento negativo. Então, que a gente consiga estar no meio dos lobos sem ingenuidade, mas com muito amor e firmeza para transformar o ambiente que a gente convive. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Alan. Quando eu li esse texto ontem, uma coisa que passou na minha cabeça foi o seguinte: o Evangelho, descrevendo a vida de Jesus, em muitos momentos tem muita metáfora e tem muito simbolismo. Porque talvez fosse o meio mais fácil para sensibilizar aquela população. À medida que a humanidade evolui, por exemplo, Kardec não usou tantas metáforas e não usou tantos simbolismos. Ele teve uma linguagem mais direta, porque talvez fosse a necessidade da época. E a gente vem para os dias de hoje, toda a psicografia de Chico Xavier, de Valdo, Ivone e vários outros, usam poucas metáforas. Existem também metáforas, existe também simbolismo, mas existem menos simbolismos. E quando você coloca numa plataforma horizontal Jesus, Kardec, toda a obra que o Espiritismo está fazendo, você percebe que a lição está sendo dada conforme a maturidade da sociedade, da humanidade. Então, hoje, a nossa linguagem não é diferente de Jesus, ela é igual num momento diferente. Talvez um desses cordeiros embaixadores que o Alan citou, talvez fosse Mahatma Gandhi, que ele enfrentou de maneira pacífica e conseguiu a libertação da Índia. E assim vários outros, que em circunstâncias atípicas eram que praticamente impossíveis eles fazerem alguma coisa. A irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, o Mandela, em circunstâncias atípicas ele consegue enfrentar, exercer o perdão, realizar a caridade. Esse é o cordeiro mostrando não a força física, mas uma força moral, uma força de resistência, a força do exemplo. Hoje, o exemplo cala mais na humanidade do que há 500 anos atrás. Isso é um sinal de... parece que estão dando um passo importante e coincide com essa transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, tudo está ordenado, né? Eu acredito que todo aquele que deseja o bem e que procura fazer o bem é um cordeiro embaixador. Ele pode até ter sido tão feliz na missão dele. E outros são mais felizes. Uns têm mais sucesso, outros menos sucesso. Mas o cordeiro é que até por mais um hábito de escrita, ficou com a imagem do elemento passivo. Não é esse cordeiro que o texto avisa. É o cordeiro no sentido de se alguém lhe bate numa face, ofereça-lhe a outra. É o perdão, é a compreensão, é o ensinamento. Eu imagino que esse nosso programa seja uma pequena contribuição. É uma ajuda. Está sendo mostrado, está sendo visto diante de todo um contexto religioso, político, e vai se divulgando essa semente. E existem pessoas, por exemplo, assim, tem pessoas que são missionárias dentro de um grupo espírita. A pessoa é dedicada 100% a realizar a caridade. É uma caridade incansável. Eu imagino que esses sejam esses embaixadores que o Alan citou. A Lavínia contribuiu aqui que nós temos dentro de nós uma constante luta entre o lobo bom e o lobo mau, como disse um índio a seu neto. E o neto pergunta, quem vence? E o avô responde, aquele que você alimenta. É isso aí mesmo, porque eu falei de combater os lobos fora, mas eu esqueci do lobo de dentro, viu, Lavínia? Que talvez seja o pior. Ai, ai, um ótimo programa. Aqui, ó, nós estamos com mais de 45 pessoas aqui, ó, online, muitos bacana, amigos, muitas pessoas queridas. Que gostoso, viu, gente? Obrigado, Alan, pela companhia. Surgiu um comentário, pergunta, coloca no ar aí, né? Não, tamo junto aqui. Então, tá bom. 9 horas e 52 minutos. Agora vamos passar ao segundo bloco, que é o livro O Espírito do Cristianismo, de Caio Barschutel. E já estudamos 6 capítulos, hoje é o 7º. E como todo capítulo, a gente lê essa parte do Evangelho, o Luiz e Alan fazem os comentários. E o capítulo de hoje tem um título sui generis, quando ele fala as bem-aventuranças, usais a nova lei do amor. Esse é um título que o Caibá colocou. E agora o texto evangélico, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 38. Foi escrito assim, abre aspas, e olhando para os seus discípulos, começou a dizer, bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque vos rireis. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem de sua companhia, vos ultrajarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, pois grande é o vosso galardão no céu, porque assim seus pais trataram os profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de vos lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim seus pais trataram os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos insultam. Ao que vos bater numa face, oferecei-lhe também a outra. E ao que vos tirar a capa, não lhe negueis a túnica. Dai a todos o que vos pede, e ao que tira o que é vosso, não lhe reclamais. assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Se amais àqueles que vos amam, que merecereis? Pois também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que merecereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mereceis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai nunca desanimado, e será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno para os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoais, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida recalcada, sacudida, transbordando, vos porão no regaço, porque à medida de que usais, dessa tornarão a usar convosco. É um texto firme. Luiz. Eu diria que isso aí é a síntese do cristianismo. E é interessante que o Carbar, ele no comentário, e essa parte do Evangelho, a gente sabe que o Evangelho foi transcrito, né? As cópias, cada cópia era escrita. Então, muito erro se cometeu. Mas ele tem aí um aspecto muito interessante, que Jesus se dirige aos discípulos, que já estavam numa condição de entendimento, né? Que ele podia falar nesses termos, porque era isso que se esperava deles. E ele faz uma comparação aí entre aqueles discípulos que já podiam ouvi-lo e compreendê-lo e já estavam à altura de praticar isso, né? E fala também daqueles que ainda estão lá atrás, aqueles que ainda estão em desacordo com essa prática. E ele compara a questão dos profetas, que, na minha maneira de entender, ele faz aí uma referência à reencarnação. Porque ele diz, como vossos pais trataram os profetas. E, na realidade, como vocês trataram os profetas lá atrás. E depois ele menciona aqueles que não atendem esses requisitos, não praticam isso que ele recomenda, que atenderam os falsos profetas. Então, se referindo exatamente ao nosso comportamento ao longo do tempo. Hoje, aqueles que praticam isso que o cristianismo recomenda são aqueles que ouviram os profetas lá atrás e construíram a sua evolução a ponto de hoje agir dessa forma. Então, realmente é um texto do evangélico muito interessante, falando do processo evolutivo. Como aqueles que hoje não aceitam essa passagem e não praticam conforme a recomendação dessa passagem e ouviram lá atrás os falsos profetas. Então, o Evangelho realmente, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que observá-lo com um olho muito especial, porque a gente fica assim abismado de como o Evangelho já abordava essas questões lá atrás, há 2000 anos. É aquilo que Jesus falou, olhos de ver e ouvidos de ouvir. É isso aí, Geraldo. Sem dúvida, é um assunto realmente, como você disse, é a síntese do Evangelho de Jesus, né? Alan, o que você tem a dizer sobre as bem-aventuranças, usais, a nova lei de amor? Eu estava aqui lendo o comentário de Caibar, né, que, mais uma vez, conclamamos a quem nos ouve a adquirir a obra. Porque nós falamos do versículo comentado no capítulo, mas falamos pouco do comentário do Caibar, né? Então, o comentário é a riqueza. Lógico, aquela experiência evangélica lá é o motivo principal, mas a riqueza no comentário de Caibar é impressionante, né? Então, ele deixa claro aqui, né, que ele já tinha falado ao público geral, mas o público geral não captaria toda a mensagem. Então, ele resolve, né, transmitir somente aos seus discípulos. Essa é uma passagem que ele transmite só aos discípulos. Quando a gente vê aqui... É engraçado que tem umas coisas que a gente já leu 50 vezes e não se atém a uma palavrinha, né? Ele se ateve aqui, o Caibar, no ai. Então, porque ele chama as bem-aventuranças, os ais e a nova lei de amor. As bem-aventuranças, ele estava falando, olha, quem agir dessa maneira, né, receberá seu quinhão. Os ais, né, se a gente... Eu fui até aqui no dicionário, falei, será que tem algo no dicionário, né? Tem. É uma expressão designativa de dor, desagrado, surpresa ou, por vezes, até alegria, né? Ai, mas ai de mim, né? Então, é um grito, geralmente, de dor ou de aflição. Então, quer dizer, que a pessoa vai estar na aflição aquele que não viver esta lição do Evangelho. Esta é a ideia do texto. Veja que eu estou comentando extremamente em cima de Caibar. Eu estou fazendo só um resumão aqui do comentário do Caibar. E o que eu bato nessa tecla há muito tempo e sempre encontro em obras como essa aqui, o reforço daquilo que eu sempre bati, e não é nenhuma vantagem minha saber, mas é que quando eu li o Evangelho pela primeira vez, eu falei, o que que esse Evangelho está tratando? Né? Foi a minha pergunta. Né? Ele está tratando de nos conduzir ao amor. Então, eu sempre imaginei a missão de Cristo como a missão de amor. É o nosso governador espiritual que vem até nós para trazer o amor. Então, Caibar, no final do texto, ele fala assim, amai sempre, porque o amor vence tudo. O amor é a lei. Sem o amor, não há profecia. Amai, envolvei-vos dessa nova vestidura que o Senhor vos ofertou e que será para vós o resguardo nas intempéries, o auxílio na viagem, o escudo na luta, e resplandecerá um dia na vossa alma como a túnica do Cristo no Monte Tabor. Amai. Sem amor não há religião, não há Jesus Cristo, não há Deus. Amai, porque o amor é a âncora da salvação no porto seguro da vida eterna. É ou não é maravilhoso um texto desse aqui? Poético, né? Então, quando eu falo, comprem o livro, porque é uma riqueza esses comentários do Caibar aqui que não tem preço. A nossa admiração pelo Caibar, um espírito que, enquanto encarnado, lutou contra vários religiosos da época que queriam eliminar até o espiritismo da prática na época, um lutador, uma pessoa maravilhosa e com uma intuição, uma sintonia fina. É por isso que a gente aqui está estudando as obras de Caibar. A nova lei do amor é o foco para mim desse comentário. Lembrando que o nome do livro é O Espírito do Cristianismo. Sim. Isso, bem lembrado. É a essência, né? É a essência, é o que tem de... O sumo, né? O que tem de mais importante. Um exercício que eu faço e que eu imagino que seja importante, quando a gente vê na televisão ou no cinema esses filmes que retratam o Império Romano, a Idade Média, as guerras, você começa a entender o que era a lei da época, o que era o pensamento da época, quais eram os deuses da época. Então, era uma sociedade muito dura. A lei era ou obedece ou morre, ou você é do meu grupo ou você vai morrer. Essa era uma lei aceita pela sociedade, porque era a lei da força. O amor ficava restrito ao lar, a esposa com os filhos, o marido com a esposa com o marido. O amor estava dentro do lar. O amor pouco se expressava na sociedade, porque a sociedade era dominada por homens brutos, por homens ignorantes, preparados para a guerra, porque a guerra acontecia a cada mês, a cada 2 meses. Isso era um exercício da vida deles. Lobos. Como? Lobos. Lobos, são os lobos, exatamente isso. E aí chega Jesus ao templo de Jerusalém. Eu estudei um pouquinho como era a política da época de Jerusalém. Era uma política fortíssima. Eles eram ortodoxos, rigorosos, duros. Tinha pena para quem não cumprisse a ritualística, não obedecesse à autoridade constituída. Então, era uma estrutura endurecida. E, mais uma vez, o amor ficava limitado aos lares. Aí chega um jovem de 30 anos e fala: amai os vossos inimigos. É o rompimento de um paradigma, era praticamente não aceito por todos, porque ninguém imaginava que alguém ia dizer para amar o inimigo, você orar por aqueles que vos perseguem. É evidente que o impacto foi tão grande. Só que Jesus, na sua missão divina, ele era superior a tudo isso. O exemplo dele, a semeadura dele no dia a dia, foi transformando quem o via e quem ouvia falar dele. Tanto que a multidão de pessoas simples, com dores e sofrimentos, o seguiam, porque os milagres, entre aspas, as curas, aconteciam. Era a demonstração da lei do amor. Então, quando Jesus é crucificado e morto, aquela lei já tinha sido difundida no meio dos lobos. Embora prevalecesse o lobo e ele foi crucificado, mas a doutrina dele ficou. E isso impactou de uma tal maneira que começou a convencer as autoridades do judaísmo. Gamaliel, que era uma autoridade dentro da estrutura judaica, se convenceu. Quando Paulo foi preso em Roma, ele convencia e envolvia os soldados romanos no exercício do cristianismo. Então, foi se disseminando de uma tal maneira que não teve volta. Então, quando o Caibá fala a lei do amor, vocês imaginam a dificuldade encontrada por Jesus para falar de amor no meio de lobos. Quer dizer, realmente a missão dele, nós não temos capacidade de avaliar a dimensão dessa missão, do que ele falou, do que ele disse. Mas hoje, o Kardec chega, vem esclarecer todas as dúvidas, porque ao longo de 2000 anos, houve distorção, houve dúvida, houve descrença, e o Kardec coloca os pingos nos is, explicando: ó, pessoal, isso é aquilo, preciso estudar, e a árvore do cristianismo é transplantada para o Brasil, para a América. Surgem esses grandes médiuns com livros voltados, 90% da obra do Chico, para a moral. Então você percebe que é um encadeamento lógico, é como se fosse assim, um tratamento. Ó. Primeiro toma esse remédio mais doloroso, agora esse outro, agora o remédio de vocês agora é vocês se melhorarem moralmente. E a gente, muitas vezes, duvida desses acontecimentos, né? Geraldo, me permita só acrescentar alguma coisa. Jesus falou para os lobos. Mas hoje, 2000 anos depois, nós temos obrigação de estudar o que ele disse, porque agora esses lobos não são tantos assim. Então, a nossa tarefa é enorme. E agora é a época propícia de divulgar. Sem dúvida, muito bem colocado. E, curiosamente, o tema de hoje é obsessão e possessão. Olha que coisa assim, caminhando para tudo isso, né? E deixa eu entrar aqui no texto. Antes da gente entrar nesse terceiro bloco do programa Visão Espírita, a gente sempre lembra, por exemplo, eu na estante virtual que o Luiz falou, eu comprei o Fotógrafo dos Espíritos e é fácil acesso, é fácil conseguir essas obras do Caibá pela estante virtual. Ô, Geraldo, vamos lembrar da banca do Livro Espírita? Pois não, Alan. Desculpa, Geraldo, desculpa. Continue. Lembrar da Banca do Livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste, que fica localizado na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal. E da Banca do Livro Espírita em Piracicaba, na rua Voluntários de Piracicaba, 583, centro da cidade. Pode falar, Alan. Não, desculpa, eu só queria destacar aqui os comentários, né? Sim. O Francisco Moreto falando que sempre temos os lobos em nossas vidas que parecem querer comer uns aos outros. Mas nós precisamos ser o amor nessa situação e transformar. A Regiliane fala aqui dos 5 livros de Chico, Emmanuel, 5 romances, né? Ela quis dizer. Começando com Paulo Estevam, seguindo a 2000 anos, 50 anos depois, Anúncio, e terminando no Ave Cristo. Acho que a gente citou alguma coisa de exemplo daquela época, da dificuldade, né? E ela lembrou dos 5 romances. São maravilhosos. Ninguém pode desencarnar sem ler esses 5 romances. Então, corre, faz, porque vai que seja hoje, não dá tempo daí. Ninguém pode desencarnar. E a Isabel, que contribui aqui, ainda naquela época não tinha internet, em que sacrifício no bem a exemplificar-nos. Sem dúvida, sim, né? E o que então, Jesus escreveu foi na areia, né? Foi na areia, né? Ó, estamos com mais de 51 pessoas aí online, né? Que gostoso. Que legal, que bom. Vamos embora para as nossas perguntas, meu amigo. Muito bem. Muito bem, assim começa o terceiro bloco do programa Visão Espírita, bloco de perguntas e respostas com o intuito de trazer o melhor entendimento sobre os textos da codificação espírita. Estamos estudando o livro A Gênese, Os Milagres e as Previsões Segundo o Espiritismo, de 1868, capítulo 14. Estamos no capítulo Os Fluidos, e hoje, particularmente, Obsessões e Possessões. Isso é um tema que quem frequenta o Centro Espírita nas sessões mediúnicas lida com isso quase que semanalmente. Muito bem. Luiz, vamos começar esse bloco de perguntas sem antes eu fazer uma referência ao que Kardec escreveu, em que eu resumi a frase assim, Luiz. Os maus espíritos exercem uma ação malfazeja, estabelecendo estranhas relações mentais designadas pelo nome de obsessão. Pergunto a você, Luiz, primeiro, o que é a obsessão? E a segunda pergunta, e a possessão? Como entendê-la? E a terceira pergunta, como diferenciar essas duas patologias que assolam a humanidade? Ô, Geraldo, os bons espíritos, eles, quando querem que você entenda alguma coisa que eles querem te convencer, eles tentam te persuadir. A partir do momento que eles não obtêm sucesso nessa persuasão, eles respeitam o teu livre-arbítrio. Você fica à vontade para fazer com o que eles te deram o que você quiser. Então, você pode aceitar ou não aceitar. Os maus espíritos, eles não aceitam que você tenha uma capacidade de decisão sobre aquilo que eles querem que você faça. Eles querem que você faça e impõem a você aquilo que eles querem. O meio que eles encontram para impor a você aquilo que eles querem, geralmente é um problema que reside dentro de você, de ordem moral. Quando você dá essa brecha que penetra, possibilita a eles penetrar na sua mente, ter uma influência maior sobre você, eles, então, têm sucesso nessa empreitada que eles se colocam. A obsessão, ela impõe a você um comportamento, uma forma de agir de acordo com aquilo que eles pensam e que eles querem. Então, quando nós damos brechas de cunho moral para que isso aconteça, nós caímos, né, na condição de vítima desses obsessores. Então, raramente ocorre uma obsessão que essa brecha não tenha sido dada por nós. Por isso, os espíritos nos recomendam tanto, no sentido de que a gente se evangelize e procure cuidar, né, da nossa reforma interior, para que a gente vede qualquer possibilidade desses espíritos terem uma ascensão sobre nós. A diferença da obsessão para a possessão é que, no caso da possessão, nós praticamente não temos nenhuma resistência com aquilo que eles querem nos levar a fazer. Eles praticamente têm uma ascensão temporária sobre a nossa personalidade. Eles nos conduzem. E o interessante é que o Kardec, ele aborda um aspecto aí sobre a possessão para o bem ou para o mal. E aí ele coloca que espíritos elevados, eles deixam, às vezes, o médium tão à vontade que o médium se ausenta e permite que esse espírito elevado tome conta do seu corpo e o conduza da forma como bem entender. Isso é uma coisa muito interessante, mas também é interessante porque explica plenamente como é que os espíritos do mal fazem quando eles possuem o nosso corpo de uma forma temporária. Quando nós, para o bem, nós ficamos à vontade, quer dizer, estamos felizes, inclusive, de ouvir aquele que está exercendo a possessão. Mas não é, quando é o mal, de novo, nós não temos o livre-arbítrio. É uma coisa imposta em função daquilo que nós permitimos. É isso aí, Geraldo. Luiz, então, a obsessão só ocorre onde existe fragilidade moral? Totalmente. Se não existe fragilidade moral, não tem brecha para obsessão. Então, olha que interessante essa colocação do Luiz. Daí a necessidade de nos reformarmos e estarmos sempre em equilíbrio espiritual e moral, né? E é interessante, Geraldo, até porque as pessoas, quando estão perturbadas por alguma razão, elas sempre querem botar culpa em algum espírito. E aí elas vão para um tratamento de obsessão, como quem diz assim, tira esse bicho daqui que eu estou fazendo besteira por causa dele. E não, na realidade, quando uma pessoa se conscientiza desse conceito sobre a obsessão, ela não precisa nem de centro espírita para se tratar. É só ela crescer moralmente, né? Você vê uma irmã Dulce, você vê criaturas que nunca conheceram o Espiritismo e nunca sofreram desse mal, né? Porque tinham consciência da prática do bem. É isso aí. Uma vez eu vi numa sessão de desobsessão, Luiz, a abordagem do doutrinador tentando esclarecer ao obsediado, assim, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que você não é uma vítima. Você é alguém que permitiu que ele chegasse aqui. Então, vamos fazer um trabalho com ele, mas o principal trabalho é com você. Então, eu achei muito lúcido da parte dele essa colocação, né? Muito bem. Nessa sequência, Alan, Kardec, ele cita a obsessão ora como prova e ora como expiação. Eu achei interessante. Alan, em que momento que a obsessão pode ser classificada como prova e em que circunstância a obsessão pode ser colocada como expiação? Eu acho que, na realidade, elas se misturam um pouco, né? É difícil ser só uma ou só outra. Lembrando que, como o Luiz comentou e você reforçou, a obsessão só acontece com permissão do obsidiado. Permissão moral, fragilidade moral, fraqueza moral, né? Então, o obsidiado abre as portas para a influência do obsessor. Então, não viria a ser uma prova que a pessoa fala assim, eu vim com a prova de passar por essa obsessão. Não, ninguém veio com essa prova de passar por uma obsessão. Não existe isso. Agora, ela pode ser, sim, utilizada como uma prova de evolução. Imagina assim, olha, a gente teve a oportunidade, eu, Luiz, de dar aula e participar de trabalhos mediúnicos por muitos anos, o Luiz ainda participa. Então, existem obsidiados que chegam até a gente com um incômodo, mas que ele não quer se livrar só do incômodo, ele quer entender o incômodo. Então, para esse obsidiado, vamos encarar ela como uma prova, porque é a partir daquele processo que ele sofreu obsessão que ele mergulha no estudo do Espiritismo e o transforma. E dali para frente ele fecha as portas para futuras obsessões. Fechar as portas é quase impossível, mas ele deixa as portas bem seguras contra obsessões. E existe aquele que sofre obsessão, quer que você fique, deixe ele livre da obsessão, mas ele não quer mudar em nada. Para esse, eu chamaria mais de uma obsessão expiatória. É algo que está e vai ficar o incomodando por muito tempo, até ele entender que ele tem que tomar as rédeas da vida dele e se transformar. Então, acho que daria para fazer mais ou menos essa diferenciação, assim, Geraldo. O uso que a pessoa obsidiada faz da obsessão. Ou ela usa como uma prova e o transforma, ou ela usa como uma expiação, uma prisão, né? E dali ela fica sem querer mudar de comportamento. Eu falaria desse jeito, assim, Geraldo. Eu achei muito interessante a sua resposta, porque muito tempo atrás, uns 35 anos atrás, eu sempre era amigo de um colega lá da São Paulo, da Moca, uma pessoa muito boa. Mas eu não sei por que ele cismou ter um comportamento estranho, comportamento meio vulgar, né? E a partir dali, e ele achava engraçado isso, a partir dali, passou um tempo, ele começou a ter perturbações psíquicas. E ele mesmo reconheceu que uma das possíveis causas, talvez a causa principal, tinha sido o comportamento dele. E ele foi no centro espírita e foi falar, você está com uma grande obsessão. E ele entrou de cabeça, mudou a vida dele, hoje é uma pessoa maravilhosa. Talvez se encaixe certinho nessa colocação que o Alan fez. Muito bom, Alan. Ô, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não lembro o que você comentou. O Bruno Meirelles pergunta assim, Luiz, seria isso, a consciência ou semiconsciência na incorporação, eu não sei o que ele quer dizer com isso. A incorporação? Incorporação do lado positivo. Ah, talvez a questão da obsessão para o bem. A possessão para o bem. Tá. Vamos. Tá? É, não seria isso. Né? Isso aí resumiria muito e generalizaria muito. Uhum. É mais em função do amadurecimento que o médium tem com relação àquele espírito que se manifesta. Sim. E outra coisa... A nossa afilhada, ela fala assim, a fragilidade moral todos temos nesse planeta. Além da importância da reforma íntima, imprescindível orar e vigiar. E é uma luta. Eu só vou fazer uma correção, Ive. É vigiar e orar. Não é orar e vigiar. E isso muda todo o significado disso. Nós temos que ser mais vigilantes e orar também. Mas a principal comportamento, conforme está escrito, é vigiar e orar. Mas é exatamente o que você falou. Muito legal. Maravilha. Muito bem. Dando sequência aqui, Luiz... Quais os principais sinais de uma obsessão considerada como simples influência moral? Porque tem aquela obsessão simples. E o que difere essa simples influência moral da obsessão que se manifesta como perturbação completa do organismo e das faculdades mentais? Você está judiando, hein, Geraldo? Eu diria o seguinte, Geraldo, a pessoa que está passando por um processo de obsessão, ela às vezes não percebe. Então, eu diria que é muito interessante que ela aprenda a ouvir, porque tem muita gente que, durante esse processo, ela já entrou num outro processo que nós chamamos de fascinação, e aí ela começa a ter dificuldade, além de perceber, de absorver recomendações. Eu tenho um amigo que ele tinha tanta consciência... Ele estava fazendo uma coisa que não era correta e ele nunca comentou comigo. Porque ele tinha consciência que estava... tinha consciência que eu iria reprovar o que ele estava fazendo. Então você vê que ele tinha consciência que estava fazendo alguma coisa errada. Mas ele se comprazia com aquilo que ele estava fazendo. Sim. Então... São escolhas que nós fazemos. A gente diz assim, eu sei que eu estou errado, mas eu estou gostando do que eu estou fazendo. Entendeu? Então é uma coisa muito difícil, porque você prefere seguir adiante, mesmo tendo consciência de que você não está certo. E aí, então, é difícil, porque você vai ter que passar pela dor para depois acordar. Então, a questão da obsessão realmente é uma coisa... O auxílio do evangelho é muito importante, porque o evangelho te ajuda a discernir. Quando a gente tem a capacidade de se conscientizar, tudo se amplia. Até o próprio conceito do Kardec, ele é muito claro com relação a isso. Você mesmo pode fazer um trabalho de autodesobsessão se você aprendeu a desenvolver a consciência de que quando isso acontece. Por isso que se recomenda tanto o estudo, né? O instruir-se, para que você aprenda a ter discernimento. Agora, quando você não tem, é bom que você tenha um amigo, né? Alguém que possa te aconselhar no sentido de que você possa, pelo menos, buscar um auxílio para aquilo que você está passando. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Essa sua resposta, Luiz, me remete ao livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda, quando ele diz que existem obsessões de minutos, obsessões de horas, obsessões de dias, obsessões de meses, de anos, né? E você mesmo, Luiz, ele sempre destaca uma frase evangélica em que Paulo teria dito: estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então você pode estar até num ambiente festivo, mas naquele ambiente festivo não tem 10 pessoas, tem 20. 10 encarnados e 10 desencarnados. E se você, diante da sua fragilidade moral, facilita a aproximação de um espírito, você pode sofrer uma obsessão de um minuto, 2 minutos, e falar uma besteira, fazer uma brincadeira muito mal colocada, ou de repente você perde a calma, enfim, é uma obsessão que aconteceu naquele momento. E tem obsessões, o Luiz, ele já citou vários exemplos, de ele atender pessoas que estão enclausuradas no próprio quarto, deprimidas. E o Luiz foi lá até que abriu a janela, falou que entrou uma luminosidade. Então, tem obsessões que estão coladas num processo psíquico, na depressão, na esquizofrenia, e são pessoas que sofrem muito. Então, a obsessão é o veículo que ressalta a fragilidade de cada um e se tem ou não algum problema psíquico. Então, não é que a obsessão leva a uma doença física, mas ela colabora bastante para que aquilo aconteça, né? Ô, Geraldo, talvez eu possa aprofundar um pouquinho mais. Pois não. Você pode escutar um cara te falar uma coisa no telefone e você já rechaça. Agora, às vezes o cara te fala no telefone e você topa marcar um encontro. Aí, depois desse encontro, você já permite que o cara te dê um abraço. Depois desse abraço, você já permite que o cara ande ao teu lado. Então, é uma questão de proximidade. E o corpo espiritual, nesse ponto, ele fala muito alto. Que quando você já permitiu o abraço, aí a coisa se torna difícil. Entendeu? Porque Sim. você já está... O Paulo, você lembrou muito bem, e me ocorreu aqui, o Paulo dizia assim, como é que é? Às vezes a gente não tem nem condição... Não, não é? Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que eu não quero. Eu faço o que eu não quero. Aquilo que eu quero, eu não faço. Isso. Exatamente. Existe isso, isso é real. Né? Você tem consciência, mas os seus arrastamentos não permitem seguir aquilo que a tua consciência recomenda. Perfeito, perfeito. Conclusão muito boa. Alan, diante dessa colocação do Luiz, como se você estivesse num seminário e alguém lhe perguntasse assim, Alan, quem são as pessoas passíveis de serem obsediadas? E qual a relação entre a obsessão e a imperfeição moral? E lá na intimidade, como que se processa essa obsessão? Ai, Geraldo. É umas perguntas de minuto, né? É coisa boa. Só não sei quantos minutos, é minutos. Perguntas de minutos. A imperfeição moral é a raiz, vamos falar assim, é o neon aceso atraindo a obsessão. Né? Como a gente brincou no começo aí. A imperfeição moral é a porta que você abre, a janela que você abre, você pode usar a figura que você quiser de linguagem aí, que é onde um espírito obsessor aparece, é por ali. E, às vezes, a imperfeição moral, você nem tem consciência dela. Às vezes, você age no mundo imaginando que você é a melhor pessoa do mundo e tem uma imperfeição moral ali que nunca ninguém nem apontou em você, nem você percebeu, e é ali, exatamente por ali, a portinha que vai aparecer um obsessor para te amolar. Após o obsessor ali aparecer para te amolar, né, ou para te testar, ou para te convidar a uma transformação, porque veja só, eu sou daqueles que, quando eu sinto uma dor, eu, antes de buscar um antídoto para a dor, eu tento entender por que a dor surgiu. Antes de querer ficar livre rápido da dor. Eu imagino que tem pacientes que chegam lá no consultório e falam assim: doutor Geraldo, eu estou com uma dor aqui, eu preciso de um remédio maior agora, uma injeção na testa, se for o caso, para tirar essa dor de mim. Não que eu goste da dor, não é isso. Mas eu aproveito esses episódios da dor para entender o que está acontecendo comigo. Principalmente quando a dor é psicológica. A dor física, eu preciso do médico, eu preciso lá, cara, está com uma dor aqui, fazer um exame, sei lá o que, tal, tal, e descobrir o que é o negócio. Mas a dor moral, a dor psíquica, essa dor que também precisa de apoio, de ajuda muitas vezes, é essa dor, é essa a fragilidade maior que um espírito obsessor se aproveita, né? Ele aproveita dessa... porque essa dor psíquica ela é advinda de uma imperfeição moral. Então, existe alguma coisa ali para você melhorar, né? Você, às vezes, ainda não sabe o quê, mas que tem o que melhorar, né? Então, quando a gente deixa esse neon aceso, piscante, falando dessa sua imperfeição, a espiritualidade ela tem como perceber essa sua falha, né? E ela vai se aproximar de você e vai te perturbar. Qual o espírito que vai te perturbar? Um espírito brincalhão, zombeteiro, ou um problema seu de convivência do passado que volta ali para realmente pegar no seu pé por algum motivo que você mesmo gerou lá no passado. No Livro dos Médiuns tem muitos exemplos a respeito disso, né? Eu me recordo de um exemplo de umas irmãs que eu posso até pegar depois aqui onde está no Livro dos Médiuns para vocês. Mas eu me recordo, exemplo, de umas irmãs que moravam lá numa determinada localidade e as roupas delas eram espalhadas pela casa, jogadas até em cima do telhado e tudo mais e tal. E daí foram procurar Kardec, né? Depois de muito sofrer com aquilo. E aí a recomendação foi assim, que elas tinham que mudar, né? Elas tinham que fazer muita prece. Não, a primeira recomendação é faz muita prece. E elas começam a fazer prece e começa a funcionar, o espírito começa a parar de ali perturbá-las com aquele negócio. Elas amoleceram na prece, pronto, voltou o espírito a perturbar. Então, quando foi questionado o médium novamente, o espírito se comunica e fala assim: olha, na realidade, quem atrai esse espírito são elas. Porque ele fala de uma outra maneira, mas elas são muito fofoqueiras. Então, a fofoca delas é o que deixa essa imperfeição moral aberta para esse espírito voltar. Então, elas têm que mudar o comportamento e fazer a prece. Lembrando o que a Ivy falou aí. É vigiar o seu comportamento e orar. Essa é a melhor fórmula para a gente poder se resolver com uma dessas situações complexas. É muito complexo. Depois que o espírito gosta de ficar perto de você ali para te perturbar, não é fácil convencer ele a desgostar, né? É um trabalho daí de uma boa mudança e que muitas vezes leva um bom tempo. Acho que era isso aí, Geraldo. Alan, uma vez uma pessoa me perguntou assim: se numa obsessão o obsessor fica colado no indivíduo ou nem sempre ele está por perto? Depende muito. Acontece que a proximidade, o laço que prende o obsessor e o obsidiado é o pensamento. Não é? É que a gente tem uma mistura de físico presente e de mente ligada. Né? Sabe, a obsessão é mais uma ligação de pensamentos do que de proximidade física. Sim. Na fascinação e até na subjugação, que são níveis mais profundos, aí o espírito obsessor praticamente toma conta do corpo do obsidiado. Mas aí são níveis mais profundos de perturbação. No processo obsessivo simples, a perturbação é de mente para mente, não necessariamente uma presença ali ao lado aquele tempo todo. Muito, muito explicado. Seguindo à frente, Luiz, escreve Allan Kardec no item 46. A obsessão é quase sempre uma vingança exercida por um espírito e que tem sua origem numa existência precedente. Pergunta que faço. Sendo verdade a palavra de Kardec, o que move um espírito para estabelecer uma obsessão? Ô, Geraldo, esse caso aí pode entrar naquilo que você perguntou para o Allan, de uma expiatória. Eu fiz uma bobagem lá atrás e essa bobagem redundou num inimigo hoje. Né? A partir do momento que eu tenho consciência disso, eu tenho que me comportar de uma forma que leve a esse inimigo a entender que se fosse hoje eu não faria aquilo que eu fiz lá atrás. Então, a partir do momento que ele... Vamos imaginar. Lá atrás eu cometi um aborto. E esse abortado me persegue hoje. Aí ele me assiste eu fazer uma adoção. Aí ele vai dizer assim, pô, acho que esse cara mudou. Antes ele não quis nem o filho que era dele. Agora vai pegar filho dos outros. Entende? Aí eles batam, entendeu? Entendi, muito legal mesmo. Interessante esse mecanismo, como funciona. E outra coisa, é muito isso. Variável, né? Seria cada das compensações. Das compensações. E todos nós, no passado, cometemos erros, equívocos, grandes equívocos, né? Ainda bem que a gente não sabe quantos. Allan, fala, como querido. A filosofia espírita entende o desejo de vingança radicado no íntimo do obsessor? De que forma pode-se ajudar o obsessor e o obsediado? A vingança é um sentimento ainda oriundo do barbarismo, né? Dos povos bárbaros lá, né? A gente é um sentimento que a gente ainda não devia mais nem sentir, né? Ele é muito mesquinho, né? Ele é o famoso, hoje como a gente fala, tolerância zero, né? Então eu vou lá vingar, eu me sinto hoje com mais força do que o meu oponente e vou vingar o que ele me fez. É mais ou menos aquela lei de talhão, olho por olho, dente por dente, né? O que ele me fez eu vou fazer de volta e coisa parecida. Então esse sentimento é muito atrasado, né? É um sentimento que não combina com as leis de amor que hoje a gente mesmo estava falando aqui de Jesus. O sentimento de vingança é um sentimento muito, muito pequeno. Porque a gente se transforma em igual ou pior do que aquele que nos fez um mal. Então, o que nos diferencia daquele que nos fez um mal? Nada, né? Inclusive, eu questiono muito. Essa semana aqui eu estava dando uma aula lá de filosofia e estava falando desses heróis novos aí da televisão, né? Que eles chamam os Vingadores. Olha que lição bonita de vida, né? Que a televisão, que o cinema, que mostra que é um herói, o herói é um vingador. Você acha que isso é lição que se passe para a juventude, né? Como que um herói vingador pode ser herói de alguma coisa? Não é herói nada, porque herói é uma palavra que vem de Eros. Eros é aquele que age por amor, né? Então, o herói é o que tem ação amorosa. Como que um herói com ação amorosa pode ser vingador? Não combina. Né? Ele é um desequilibrado, né? É um desequilibrado, é um perdido, né? E precisa de educação, né? É um sentimento bárbaro, é um sentimento pequeno. Agora, a ajuda que o Espiritismo pode fazer é educar o que sofre obsessão para um comportamento que perdoe aquele obsessor, que tenha por ele compaixão, que lide com ele nos seus exemplos com amor. É só o exemplo que vai transformar. E podemos evocar, quando possível, esse espírito obsessor para poder esclarecê-lo, né, daquele comportamento, educando ele para que pare com aquilo, que não perca tempo com aquele ser ali e nem com esse processo de vingança. Acho que era isso aí, Geraldo. Não, muito interessante, Alan. Isso que você está falando é o que eu observo nas reuniões. Né? Pode falar, Luiz. Lembrando aquela passagem que diz: antes de você trazer a tua oferta, vai perdoar o teu inimigo. Isso sim, aí. Sim. Ô, Geraldo, eu lembrei aqui, ó, Luiz, achei aqui, ó. O Paulo fala assim: ó, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Luiz, e pessoal que está nos ouvindo, eu participei de uma reunião lá atrás, no Rio de Janeiro, em que um espírito muito endurecido incorporou numa médium difícil. E o presidente do grupo, o Valdemar Carrilho, ele foi tão humilde, mas tão humilde diante do obsessor, que sensibilizou o obsessor. Assim, ele falou, mas usou poucas palavras, mas ele foi num gesto tão simples, tão pequeno, esse gesto de humildade sensibilizou o obsessor. Eu vi isso acontecer. E é uma coisa assim que marca. Não é tanto discurso, não é conhecimento, não é empáfia, é a humildade, é o amor que funciona mesmo. Você está falando de um capítulo que os espíritos comentam muito. A nossa palavra, ela é carregada muito mais do que ela fala. Entende? É o magnetismo que você... Então, esse personagem, ele vivia aquilo que ele estava falando. Sim, aquilo foi contundente. O espírito assimilou tudo aquilo com que ele vibrou. É o campo vibracional. Muito bom, isso mesmo, Luiz. Muito bom. Dando sequência, Luiz... Estamos falando aí, né? Todos nós já participamos de reuniões mediúnicas, e a gente vê que um dos recursos principais, no momento certo, durante uma desobsessão, é a prece. Eu pergunto a você, Luiz, o que é a prece? Segunda pergunta, por que a oração desempenha um papel fundamental no tratamento das obsessões? O Geraldo, a prece, ela deve retratar aquilo que nós sentimos. Ela deve realmente partir do nosso íntimo, porque ela é todo um campo de vibração. Então, quando, por exemplo, nessa passagem que eu acabei de citar, eu não posso pedir a Deus que me perdoe se eu não perdoei o meu oponente. Entende? Ele não coaduna. Pai Nosso. Aquilo que eu... É o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas como perdoamos assim os nossos devedores. Então, a prece, nós precisaríamos, antes de estudá-la, quer dizer, ou após estudá-la, praticarmos com muita assiduidade. Porque nós, Geraldo, nós somos milenares. E nós passamos séculos repetindo o que as igrejas nos ensinaram. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Ave Maria, cheia de graça. Nós passamos séculos fazendo isso. A ponto de hoje, no centro espírita, nós estamos repetindo isso. É raro o centro espírita que você vê um espírita fazendo uma prece. A gente, 90% nós rezamos. E nós precisávamos nos aprofundar mais nessa capacitação. Porque realmente a prece ela tem que refletir o que está lá dentro de mim. E isso que esse teu mestre aí fez foi uma prece. Uma prece. Entendeu? E a prece realmente... Você lembra do personagem lá do André Luiz? O André Luiz e o outro lá fizeram o diabo para tentar convencer. Aí chegou aquela personagem que era feminina. Narcisa. Eles sentiram. Ela começou a fazer a prece. Do peito delas emanava assim, uma substância. A prece é isso. É todo sentimento. As nossas palavras, elas têm que estar carregadas de sentimento. E isso aí não é uma bolsa que a gente joga o sentimento do dentro e ela carrega. Nós temos que sentir, nós temos que praticar, nós temos que realmente, com muita ênfase e muita assiduidade, aprender a orar. Perfeito, Luiz. Depois que aconteceu esse fato, nós, acabou a reunião, nós nos acercamos dele, porque foi muito sensível a todos nós, e perguntou-se assim, por que que você agiu assim? Né? E ele falou assim, o espírito estava tão enraivecido, com tanto desequilíbrio, que nenhuma palavra ele ouviria. E durante o diálogo, o próprio doutrinador se emocionou, pedindo para ele entender, mas com tanta humildade que sensibilizou. Então, assim, Geraldo, você conhece todo o sentimento ali. Você conhece aquele livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão? Já li. Tem uma lição lá que ela descreve. Ela diz que estava numa reunião dessa e aí apareceu um quadro. Plasmou um quadro de Jesus com a samaritana. Diz que todo mundo chorou na reunião. Puxa vida, hein? Que era só vibração. Que coisa. São os fenômenos que se percebem, né? Mas eu vou citar um exemplo, porque esse exemplo é fácil de entender. Sim. Uma reunião mediúnica, a médium começou a ver borboleta dentro da reunião. Aí ela assim, eu vou sair porque não tô bem. Quando ela falou o que ela estava vendo, o outro lado do outro lado disse, não, quem vai sair sou eu, porque eu joguei no bicho e estava aqui pensando, será que deu borboleta? Será que... Assim como a borboleta foi plasmada, o amor é plasmado. Agora, não me conta que cor tem isso, porque eu nunca vi. Não cheguei lá ainda. Ó, Geraldo, olha o apoio falando aí. Lembra do colegiado, um grupo de espíritos que queriam tentar destruir nosso grupo? Eram obsessores terríveis, mas sempre existe a possibilidade de evangelizá-los. Isso daí, Alan, deixa eu contar para você. Nós fazíamos um trabalho de desobsessão e, na época, foi chamado de colegiado. Era um grupo de espíritos religiosos, na maioria deles, extremamente agressivos. E a intenção deles não era nosso grupo, mas muitos grupos. Mas a gente se reunia de maneira tão simples que houve uma época que eles começaram a perturbar muito a todos nós. E o doutor Valdemar falava exatamente isso, pessoal. Humildade, oração, cuidar do seu comportamento no dia a dia, não leia tal jornal. E assim foi até que o grupo conseguiu seguir adiante. Foi muito legal. É, mas é um processo complicado, né? Que exige, porque muita gente quer fazer parte em grupos mediúnicos, tá? Mas pouca gente quer se transformar para fazer parte do grupo mediúnico. A grande exigência de um bom participante de um grupo mediúnico é o próprio controle das suas ações. Aí não precisa nem do livro dos médiuns. Aí já transforma só de ser uma pessoa especial. É complicado. Alan, essa pergunta... base de qualquer reunião mediúnica é harmonia. Sim, sim, isso é verdade, harmonia. Alan, essa pergunta próxima é o mecanismo intrínseco, né? Quando eu me refiro a isso, se é o mecanismo... Como que se processa a obsessão? O obsessor se aproxima, o que que ele faz para ter o domínio sobre aquele que é a sua vítima, entre aspas? Então, a pergunta é, como que você explica o mecanismo intrínseco da obsessão? Existe algo que facilite a aproximação do perispírito? Porque a obsessão, sem que o espírito perceba, ele utiliza o seu perispírito. Como que é esse mecanismo intrínseco do obsessor se aproximar, o seu perispírito se misturar com o perispírito da vítima, entre aspas? Como que se processa essa obsessão? A ação mental é o mecanismo, né? Então, assim, você permite mentalmente a presença daquele obsessor. A partir do momento que você permite a presença daquele obsessor, o corpo perispiritual do médium, ou melhor, do obsidiado e do obsessor, começam a circular praticamente juntos, energeticamente falando. Eles vão trocando impressões, e ao trocar essas impressões, o obsidiado começa a sofrer interferências que podem ser até de cunho de sensações fisiológicas. Então, por exemplo, muitos processos ansiosos que a gente trata hoje é mais uma presença obsessiva do que uma ansiedade clinicamente realmente tratável, né? Então, é muito mais um processo de descontrole espiritual do que orgânico, né? Então, há toda uma imbricação dessas doenças com a obsessão, né? Inclusive, um desafio que eu tenho trazido para mim é juntar psicanálise, filosofia e espiritismo. Eu venho tentando juntar essas informações baseado na fala de Chico Xavier, 1960-61, ali no Pinga Fogo, onde ele deixa claro que o dia que a psicologia, a psiquiatria se abrir para o espiritismo, não tem quem segure. Né? Por quê? Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Eu estou fazendo um estudo muito grande agora em cima de um assunto aí, e eu peguei um autor que é fera, é muito bom, um cara assim, né, maravilhoso. E aí ele começa a explicar uma ação lá do que acontece com o ser humano, e que se ele falasse da existência do espírito, ele resolvia em uma frase. Mas ele fala um capítulo inteiro, e eu falo assim, eu fui lendo, falei, onde ele vai chegar? Onde ele vai chegar? E eu fui tentando chegar. E no final, ele não assume isso. Ele ainda não assume isso, mas ele não consegue explicar. Né? Ele não consegue explicar. Então, você imagina, assim, quando todo o tratamento espiritual, todo tratamento psicológico estiver envolto com as premissas do espiritual. Né? Porque nós somos um ser de vários corpos, né? Nós temos o corpo físico, espiritual, perispiritual e outros mais que estão envolvidos com o nome perispírito. Todos eles sofrem emoções, interferências energéticas, psicológicas. Então, quando instaura uma obsessão, por qual caminho ela chegou? Aí a gente tem que estudar isso aí de uma forma mais delicada, para realmente motivar uma transformação no que sofre obsessão. Porque senão a gente vai, no máximo, eliminar aquele obsessor de perturbar a pessoa, mas ela vai continuar com aquele neon piscante chamando outros obsessores. Aí ela vai ficar dependente de desobsessão. Ela vai lá, a gente... Na realidade, a gente não, ela é médium de transporte, né? Ela traz um obsessor, a gente educa, esse obsessor vai para o plano espiritual ser tratado. Aí, dali a pouco, ela volta, traz outro obsessor, e assim nós vamos tratando dos obsessores, mas a gente não consegue cuidar dela, porque ela é o neon piscante a atrair muitos espíritos obsessores. Então, é mais ou menos isso aí, Geraldo. Meus amigos, são 11 horas e 1 minuto, e eu realmente vou deixar para a semana que vem as duas últimas perguntas, que são muito interessantes, que se trata da possessão individual e da possessão coletiva. É um assunto realmente muito interessante. Então, o tempo passa, 11 horas e 2 minutos, temos que encerrar o nosso programa hoje, e diante de uma aula de vocês aí, de instruções tão interessantes sobre como lidar com a obsessão, a possessão. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã, eu com muita alegria estarei de novo em Santa Bárbara do Oeste, vou lá no Caminho do Progresso. Então, que Jesus nos ampare e que nós possamos cada dia mais divulgarmos, né, essa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita e o evangelho a todas as criaturas. Que assim seja. Um abraço para vocês. Alan. Um ótimo domingo a todos. Esse assunto, obsessão, é um assunto longo. Eu acho que o Vadimeco Espírita deve ter uns 90 citações para mais ali, Luiz. Sim. Com certeza. Deve ter livros e mais livros. Tem apostila de obsessão, Luiz? Ainda não. Eu ia ter que botar o Vadimeco inteiro. É um livro. Mas eu recomendo o livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. É muito bom mesmo. Mas é um assunto para a gente estudar, para a gente ler e para a gente perceber que a gente nem precisa da desobsessão. A gente pode fazer a autodesobsessão ao mudar o nosso comportamento moral. Então, um ótimo domingo a todos. Fiquem todos com Deus. Vigiai e orai. Só para finalizar, falamos de obsessão. Eu acho que seria muito bonito se finalizássemos aqui lembrando do livro Libertação, da ação de Gúbio, principalmente no final, quando ele evoca uma força sublime de amor que transforma tudo. Então, a força do amor é o melhor remédio contra a obsessão. Muito bem, meus amigos, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.